debaixo do jugo, servos a honrar. Com todo amor, vamos trabalhar. Que o nome do Senhor não se ofenda. Em cada ato, sua luz se estenda. Ó Senhor, em ti confiarei, na riqueza eterna eu me firmarei. Com contentamento vou caminhar, na sua graça sempre vou me ancorar. Fugindo da cobiça, sigo em paz. A vida eterna é o que me traz. A justiça e a fé, meu coração, são tesouros que guardo, minha adoração. Ó Senhor, em ti confiarei, na riqueza eterna eu me firmarei. Com contentamento vou caminhar, na sua graça sempre vou me ancorar. Senhor da luz, em teus braços eu me conduzo. Nada neste mundo vai me deter, com amor e fé eu vou viver. Ó Senhor, em ti confiarei, na riqueza eterna eu me firmarei. Graça, sempre vou me ancorar. Português e worship, acústica, guitarra, piano, Sidney Dave Pepin.